Começa agora aqui no Canal 2, Gira Som. A seguir, não perca Target Brasil. Alô, xerife, minhas mãos não são culpadas. querer te machuquei. Alô, chéri, sem querer, vamos assim. Alô, chéri, minhas mãos não são roubadas, nem meu pobre coração. Quero te pedir perdão. Alô, chéri, minhas mãos não são roubadas, nem meu pobre coração. Quero te pedir perdão. Escuta, por favor, chéri, só mais uma chance para te provar. Escuta, por favor, chéri, só mais uma chance para te provar. Meu amor, oh não, chéri, chéri, oh chéri. Já não consigo dormir se não te vejo. Passo os dias a pensar no último beijo. E sempre que fecho os olhos, desejo o teu corpo. Eu sou não pode acabar esta nossa paixão. Não pode acabar todo este prazer. Não posso ficar sem te ver nem mais um dia. Nem mais um dia. Pensar em ti e usar-te nos meus sonhos como se estivesses aqui. E fazer amor contigo, chorar de prazer. Para que tanto sofrer? Yeah.

Thank you.